Leva-me pra lua, quero ficar entre as estrelas. Deixe-me voar em direção a este lugar. Dá-me tuas mãos, vem comigo. Vem me encontrar nesta viagem. Exista de verdade, onde a felicidade só procure por nós dois. Em outras palavras, quero dizer que eu vou ficar com você. Leva-me pra lua, quero ficar. Deixe-me voar em direção a este lugar. Dá-me tuas mãos, vem comigo. Vem me encontrar nesta viagem. Leva-me pra onde o amor exista de verdade, onde a felicidade só procure por nós dois. Em outras palavras, quero dizer que eu vou ficar com você. Procure por nós dois. Em outras palavras,